Estimados ouvintes, agora para mais duas melodias. Ainda vamos continuar a música húngara e, possivelmente, hoje vamos mesmo ficar pela música húngara. É verdade, não era, não estava previsto, mas, pelos vistos, vai ser mesmo assim. Estamos aqui com algumas... Estou aqui a descobrir algumas coisinhas novas enquanto ouvi esta música Mami Blue e acho que vou deixar as músicas holandesas para a próxima semana na Musicália. Mas, para já, deixo com Elabo Kiabo Must Achieven, a música dos Aposol, que há muito não ouvimos por aqui. Mas não é a única, não. Vamos também ouvir Zerdiak, a música dos Motorok, mais um grupo da Hungria, que nos presentei então com este tema. São temas estes dois que já não ouvimos há muito tempo, mas que passaram, no princípio, ainda no tempo em que... Ainda não estávamos em Abril, ou estaríamos já em Abril, princípios de Abril, enfim, o que fosse. Mas essas músicas foram das primeiras a passar no Musicália, ainda em 2010, mas nunca mais passaram. Vou passar hoje, mais uma vez então, para ouvir Elado Kiabom Must Achieven, música dos Apostol, e depois os Motorrock com Desertiak. Depois, as despedidas. Thank you. adom most a szívem, kiadom, hogyha kell benneked. Eladom, kiadom most a szívem, és hozzá kaphatsz egy életet. nós não temos desta edição, estimado ouvinte, agora com as últimas duas músicas, afinal vai ser mesmo em húngaro. Kek Korzak é como se chama a melodia que nos traz Eva, já o tema que nos traz Aradzki László tem um nome mais difícil de pronunciar. A música chama-se Isten Veled Ed Spiroskam. É como se chama a última música que vamos ouvir, neste caso então de Aradzki László. Juntamente, como disse, com a música de Eva, Kek Korzak, que são as últimas duas da edição de hoje do nosso Musicalia. Quero desejar sinceramente a continuação de uma ótima noite na companhia, precisamente, da Antena Web. Eu volto a encontrar-me consigo, nem mais nem menos, de hoje a uma semana, para mais uma edição de Musicalia. Tenha então uma boa noite, quando consigo, na próxima terça. Até lá! Szemfekben az élet oly csodás. Telefon, ha csúnya az idő, jobban rossz a kedve. A ködös vágya kitisztulnak benne. dottor Monti va. El chico di casa, la alcolica, si, su di casa, per chi va, cresci, cresci, poi sempre dotti, e si può dotti, per tu di chi, cosa chi. Sem bírom tán.